Hey, I can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station. Os dias da rádio, na Sul e Sueste FM, de segunda a sexta-feira, às 9h30 e 16h30. Histórias de velhas canções, com Francisco Mateus. Cliff Richard nasceu com o nome de Harry Roger Webb no dia 14 de outubro de 1940, em Lucknow, na Índia. Aos 7 anos de idade, a sua família muda-se para Inglaterra. Cliff aprendeu a tocar guitarra e cantou com muitos grupos veraneantes. Em 58, Cliff Richard ajudou a fundar o seu grupo de suporte, os Britânicos Drifters. Um ano mais tarde, e já com o nome artístico de Cliff Richard, o grupo teve de alterar a sua denominação para The Shadows devido à confusão com os Drifters americanos. Living Doll foi o primeiro sucesso de Cliff Richard com os Shadows e até à separação, em 68, os êxitos foram mais que muitos. Cliff Richard realizou cerca de 75 sucessos na Grã-Bretanha desde os finais dos anos 50 e os seus sucessos comerciais estender-se-iam aos anos 70 e 80. Religioso extremado, foi nomeado oficial da Ordem Imperial Britânica e ainda hoje Cliff Richard continua a sua vida artística, mantendo o sucesso e agradecendo a Deus toda a sua sorte na vida. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only. Look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Hey, I can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station. Os dias da rádio, na Sul e Sueste FM, de segunda a sexta-feira, às 9h30 e 16h30. Histórias de velhas canções, com Francisco Mateus.